muito boa tarde. Estamos à conversa com João Pães, Presidente da Conselhia da Juventude Popular de Oliveira do Hospital. Hoje, a Juventude Popular que enviou um comunicado às redações sobre um projeto. Que projeto é que é este que propõe ao Executivo Municipal e em que consiste? Olha, antes de mais, boa tarde à Rádio Boa Nova, boa tarde a todos os ouvintes, e dizer que é com bons olhos que vimos este convite, desta comunicação que nos foi feita, para fazer uma intervenção sobre este projeto. Até porque acho que é importante, cada vez mais, as estruturas partidárias jovens e as associações deste âmbito, que tenham voz, que é importante dar voz à juventude. Olha, este programa que a Juventude Popular apresenta hoje é um programa de vigilância e fiscal jovem, que é baseado um bocado no que os conselhos já da Câmara Municipal de Ceia, da Câmara Municipal de Carregal do Sal já fizeram, e basicamente, numa altura, como dissemos no nosso comunicado, em que Portugal tem sido mais uma vez varrido por ondas de calor, onde já há incêndios florestais em zonas rurais, onde é quase desmentível dizer que os oliveirenses não acabam por reavivar a memória daquele ano, daquele mês de outubro de 2017, a proposta da Juventude Popular vem em conta aquilo que é apresentado um bocado pelo IPDJ no âmbito do programa denominado Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, que basicamente promove práticas voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e ecossistemas. E basicamente aquilo que a JP apresenta aqui é para consciencializar os jovens e sensibilizar os mais jovens para a problemática dos incêndios florestais, dos mantimentos e das florestas, da preocupação florestal que eu acho que o nosso município, enquanto vasta área florestal que nós temos, até que acaba por ser um património natural que temos, seja importante não só a curto, não só a médio, mas também a longo prazo, ter malta jovem e ter pessoas cada vez mais novas a ter essa preocupação. Em nome do Rafael Dias, tem feito e tem levantado bastante esse assunto na Assembleia Municipal. Muito bem, então este projeto pretende ajudar, nomeadamente pelo menos pela identificação de situações que podem levar, que podem provocar incêndios. Sim, quando falamos em incêndios, falamos de incêndios florestais, da análise, de ver focos de incêndios, também falamos dos amontoados de resíduos, até porque não, a gente popular também tem um projeto de limpeza que fizemos há pouco tempo, também mandámos um comunicado para a Rádio Boa Nova que fizemos esse projeto na área urbana e em breve faremos nas áreas rurais, mas quem vive nas freguesias e quem vive nas zonas mais perto das florestas sabe que também há amontoados de resíduos e é também para combater essa fragilidade que há no nosso concelho, que aliás não é uma crítica ao Executivo Municipal, nem aos funcionários da Junta de Freguesia do Oliveira do Hospital ou da Câmara Municipal, também é uma crítica aos oliveirenses e também, vamos lá ver uma coisa, nós todos temos de ter essa preocupação ambiental, seja nas florestas, seja no meio urbano do Oliveira do Hospital, ou seja no meio rural. E é um bocado, este programa também vem um bocado consoante a isso, violência florestal, focos de incêndio, descargas ilegais, seja nas florestas, ou seja também no património muito rico que nós temos, que são os rios, e que neste caso até temos, por causa do Covid-19, temos tido bastante gente a fazer férias por cá, e que também é uma forma de, se este programa for avante, de também ter essa sensibilização e ter essa preocupação. E pronto, analisar também, por exemplo, zonas que sofram de exploração florestal, até porque depois dos incêndios de 2017 ainda há muitas zonas que têm essa cadência, e também consciencializar a população para medidas preventivas contra os incêndios, como falámos, espécies invasoras, eucaliptos, não são uma planta autóctone. É um bocado por aí que a Juventude Popular vem apresentar esta proposta ao Executivo Municipal e é mesmo isto que nós gostaríamos de ter e acharemos benéfico, não só, como dissemos também em comunicado, para os jovens e até para nos aproximarmos deste património natural que nós temos, mas também, na Juventude Popular, acreditamos que o exemplo tem que partir não só das estruturas partidárias, não só dos partidos políticos, mas também, se calhar, dos jovens, até porque é uma questão de educação. Acho que, a partir do momento em que os jovens levam esses hábitos bons para casa, os quais começam a olhar como um exemplo, portanto, a curto, médio prazo, não só os jovens teriam essa preocupação, mas como outro público-alvo também o teria. Muito bem, então certamente que a juventude popular tem muitas preocupações, uma delas, ou será a maior, esta preocupação com a floresta e com o ambiente. Claro, claro. E, aliás, tem sido uma bandeira da JP essa preocupação das florestas e do CDS também, das florestas e do ambiente, porque achamos que é uma forma de fazer política diferente, mais proativa, mais inserida no contexto em que vivemos, e acho que nós jovens, principalmente, temos de dar esse exemplo e temos de coordenar com aquilo que serão umas preocupações que, infelizmente, a curto e médio prazo já terão a ter repercussões.